aqui é o podcast Filosofia de um Jovem Adventista, que é o Clederson, aqui é o Matheus, quer dizer. Tá, e eu sou o Clederson. E a gente tá aqui com Andrea. Dr. Andrea Lucarelli, PhD em Física, pela Universidade de Roma, La Sapienza. La Sapienza, e isso aí, em italiano. É a segunda mais antiga de Roma, e fez mestrado, doutorado e lá. Agora é a segunda mais antiga de Itália. A segunda mais, antiga de Itália. É a mais antiga de Roma. E a mais antiga de Roma. Porque em Roma tienes três universidades agora. Uhum. É a mais importante, a mais antiga, La Sapienza. Então ele fez doutorado, formado em Física de la Materia. Física, uma tradução muito física boa. Da matéria. Física da matéria. Yeah. E ele atualmente trabalha aqui no colégio College of William and Mary, que é o segundo mais antigo college dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o primeiro foi reconhecido pelo rei. O primeiro foi Harvard. Foi Harvard. Yes. E o college de William and Mary está dedicado a King William, que é o rei quando que a cidade de Williamsburg foi fundada. Foi fundada. Ah, tá. É, e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Ele vai ser mais uma da nossa parte séries, testemunhos. É verdade, porque vocês sabem que a gente está falando muito sobre testemunho nos nossos podcasts. Por mais que a gente tente fazer outro assunto, sempre cai no testemunho, porque é muito importante. A gente acha que testemunho é uma coisa assim essencial, principalmente agora, que pelo que parece está tudo quase chegando no fim. Então é muito importante a gente testemunhar. E a gente quis entrevistar o André principalmente porque ele está trabalhando numa universidade. Ele estudou, fez doutorado, ele é um cientista. É um monstro da física. Ah, não só é um monstro, só é interessado na física. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele é adventista do sétimo dia, desde os 4 anos de idade, é isso? A primeira coisa, eu falo italiano e um pouco de inglês. Eu não falo português. Não, ele aprendeu português. Ele aprendeu o português sozinho. O português dele está ótimo. Me desculpo com a gente se a gente não entende. Tá, a gente te ajuda aqui. A gente ajuda você aqui, qualquer coisa. Okay. Então, você sempre estudou numa universidade não adventista? Você fez seu... formação, tudo lá. Exatamente, porque em Itália não tem universidade adventista, tem um colégio adventista que é somente para teologia. Ah, para teologia. Para teologia. Você na sua Firenze. Na sua infância, você estudou em escola adventista, alguma coisa? Não, eu estudei per tutta la mia infanzia studiai a scuola non adventista. Non adventista. Você enfrentou alguma dificuldade assim com relação ao sábado, suas crenças na universidade? Talvez encontrei dificuldade. Porque o companheiros, obviamente, ele estava envidioso que eu sábado não andava à escola, não? Ele falava: "Ah, você por que não vai à escola?" Isso aí. E o professor também talvez tinha algumas lições nós tínhamos 2 horas somente a semana desta matéria. Uhum. E o professor queria meter a matéria de sábado porque ele queria trabalhar somente de sábado. No sábado. E não podia porque eu não haveria mais frequentado as suas lições. Uhum. E isto criou um pouco de frição. Mas isso foi quando eu era ao liceu, high school. Durante o ensino médio dele. E foi muito legal, porque fui a minha classe que me defendeu. olha só o poder do testemunho. Ele sempre era fiel quando o professor quis assim atrapalhar um pouco a classe dele defendeu ele. Muito legal. Exatamente, muito legal. O senhor... inspirou a classe que Que legal, né? Foi legal esta vez, mas não foi fácil. Não foi fácil porque na Itália toda a gente é católica e não tem muita abertura por religiões diferentes. Uhum. E nossa pergunta é esclarecedora. Tá. Você falou de um amigo seu, como que foi essas pessoas que durante seu tempo de faculdade, de mestrado, de doutorado, essas pessoas que você entrou em contato e pôde falar um pouco da Bíblia com elas, conversar um pouco com elas, como que foi isso? Ah, foi muito bom, porque esse amigo que eu tinha era um amigo católico. Eu conheci ele quando, o primeiro giorno que cheguei à universidade de física. Eu acho que fui Deus mesmo que me fez conhecer. Você tinha falado a história pra gente, né? Eu chego atrasado na aula. É, exatamente, ele vai atrasado, é o único lugar livre, estava perto dessa pessoa, que foi muito muito carinhosa comigo, foi muito gentil. E fui o meu melhor amigo de toda a universidade, uma pessoa muito inteligente. Você não tem contato com ele ainda? Tenho contato, não é o mesmo quando você pode frequentar uma pessoa todos os dias, ou quando você está estudando com uma pessoa também. Tenho contato esporádico. Essa pessoa eu apreciei muito que em Itália, como eu falei, a maior parte da gente é católica. Yeah. E não tem muita abertura de ideias, não? Em religião diferente. Com essa pessoa eu pude falar de minha religião também, de Jesus, de pontos diferentes, de pontos comuns. E para um católico que tem ideias mais abertas, é mais fácil também entender que a Bíblia é importante. Uhum. Que não é a tradição mais importante. Porque a diferença principal do catolicismo é que o catolicismo ha introdotto verdade diferente no credo cristiano, porque foi a tradição. É uma verdade baseada na tradição. Baseada na tradição. E, per um católico sincero, a Bíblia é mais importante que a tradição. Anche se, generalmente, um católico sincero crede che nella tradizione la tradizione è più una spiegazione della Bibbia. Ma se io falei molte volte con lui che molte delle tradizioni cattoliche non tiene versicolo non tiene base biblica, no? Egli lui comprendeva molte volte lui falò che era verdade isso. Mas ele era católico, não foi convertido. Bom, então você vê que numa universidade você sempre tem oportunidade de conhecer novas pessoas. E geralmente as pessoas que estão numa universidade têm uma mente mais aberta, como você tinha conversado com a gente hoje. Então, pensando nisso, um conselho que você daria para os jovens que estão nas universidades hoje? Universidades não adventistas. Um conselho que eu daria para os jovens que estão em uma universidade não adventista, se os jovens são adventistas, de não ter medo de falar de aquilo que ele crê. Porque, provo por isso, porque geralmente a universidade é um lugar onde a gente é mais disponível em falar, em aceitar ideias diferentes. Melhor. Acadêmico. E no mesmo tempo de não ser mais restrito em ideias, restrito em valores, em princípios, mas não na possibilidade de comunicar abertamente com outras pessoas, porque talvez ser parte de uma conhecência così. E, quando você conhece a verdade, nella controvérsia tra o bem e o mal, você começa a olhar o mundo de maneira diferente. E tem medo, talvez, de confrontar-se com o mundo. Como é que fala? De confrontar-se com o mundo. De enfrentar. Per essere influenciado do mundo, não? Uh-huh. Mas não é isso. Se você está firme no princípio, se está firme nos valores, é muito importante estar firme nos princípios e nos valores, mas é muito importante também confrontar-se com as pessoas, porque as pessoas não conhecem a verdade como os adventistas conhecem. E para os adventistas mesmo, o confronto é um momento de crescita, é um momento em que as certezas que temos são validada, são provadas, são colocadas à prova. São provadas. Por isso é importante a gente estar firme na palavra de Deus e levar para quando a gente for levar para alguém. Exatamente. E talvez nós cremos também em verdade, mas não sabemos aonde está na palavra. Eu sou muito ignorante nisso, não? Uhum. Talvez ele perguntava, mas você por que crer isso? É, eu precisava andar na Bíblia, ler na Bíblia, andar a buscar onde estava escrito. É por isso que penso que frequentar uma universidade não adventista é uma boa ocasião por você, por testemunhar, e também por crescer. E você sendo criacionista, assim, você entrou numa escola científica. E geralmente uma escola científica é totalmente ateu, digamos. Eu não sei, tipo, mas seria mais um meio evolucionista, mais um meio... É verdade, a maior parte de licenciados no mundo são evolucionistas. Não completamente ateu, porque temos muitos licenciados que creem em Deus, mas querem também que Deus... iniciou o Big Bang e depois foi evolução. E a Chiesa Católica, o Papa, a primeira vez, o Papa, não? Ele falou que o evolucionismo, a teoria científica do evolucionismo, não está incompatível com a Bíblia. Com a Bíblia ou com o credo católico. E tem muitos católicos hoje que eles são crentes em Deus, mas eles creem que Deus... generou o Big Bang, poi che fu evoluzione, e poi o intervento di Deus foi nel trasformare a simia nell'ombre. Uh-huh. No? Ma noi adventisti sappiamo che non fu isso, che la creazione dell'ombre fu completa in sette giorni. E sappiamo che è differente. O problema principal no confronto com pessoas que creem no evolucionismo é que o confronto talvez não é suas ideias, mas é um confronto mais a sua... Eu credo nisso, é aquilo que eu credo é melhor que aquilo que crê você. Uhum. Porque a teoria evolucionista também precisa de tens muitos problemas e precisas que você crês em muitos desses pontos. Sente fé também. Exatamente. É verdade. Exatamente. E no confronto com essas pessoas, eu penso que a dificuldade mais grande que tenhas é que para aceitar a possibilidade que o criacionismo também é uma... não é incompatível com a ciência. Com a ciência. Exatamente. Uh-huh. Porque o criacionismo parte da princípios diferentes, mas o método científico é uma outra coisa. O método científico está envolvido na maneira em que você mesura um fenômeno, uhum. na maneira em que você vai recolher dados, uhum. a recolher dados e a organizar dados e a apresentar o resultado da vossa recerca, mas não no princípio. E você encontrou uma grande barreira, assim, desculpa, assim, mais ou menos? Ou não tanto, por causa da área, né? E na minha... em física, na física da matéria, não tens muitas relações com o evolucionismo, porque a física da matéria está mais envolvida no estudo das matérias. Uhum. Eu não trouxe muitos problemas por isso, mas eu acho que se fosse um licenciado de ciências naturais, não, biologia, um cientista de biologia, seria mais difícil. Uhum. E tienes algumas cientistas adventistas envolvidas nos estudos da biologia, sabe? E a primeira dificuldade para essas pessoas é de convencer a comunidade que o método científico não é incompatível com a existência de Deus, não é incompatível, porque a teoria evolucionista não consegue explicar por que existe a vida, não consegue explicar por que o Big Bang se generou. Que generou o Big Bang, não? E tiene muitos problemas para ser apelado a uma teoria, não? Uhum. É mais um credo diferente. Isto é o Você tem que ter fé para acreditar também na evolução. Você tem que ter fé, porque tem muitas poucas provas que aconteceu como ele fala que como aconteceu. Eles falam, E daí, no caso, na comunidade científica de hoje, qual seria um conselho que você daria para os seus colegas assim, cientistas? Como que eles deveriam tratar essa briga entre criacionismo e evolucionismo? O conselho, especialmente neste período, porque aqui nos Estados Unidos temos um grande debate, se é justo ensinar na escola ensinar na escola o criacionismo, aquilo que é chamado como é que fala em português? Inglês. Como é inglês? Yes, the intelligent design. O desenho inteligente. Que é não é uma teoria completa, mas é uma ideia, não? Que organismos, o homem ou outro, animais, têm órgãos così perfeitos, como, por exemplo, o olho humano. É così perfeito que não é fácil compreender isso pode ter evoluído. Como pode ser devolvido em fase sucessiva por milhões de anos, não? Porque está mais perfeito. E não podia ser funcional nas fases intermédias. Não? Uhum. E isto é a ideia do intelligence design. Uhum. O conselho que eu sinto de dar a pessoas que estão envolvidas nisso é que a mais importante coisa nos estudos científicos é ter a mente aberta, não é ser categórico na decisão, nas ideias, mas o atendimento mental do cientista, que não precisa ser categórico, mas precisa provar aquilo que está que está falado, aquilo que está teorizado, tem que ser provado, mas não é ser será restrito de ideias. Eu acho que isso aí. Muito obrigado pela sua disposição de vir aqui falar com a gente. Às vezes eu penso não deve ter sido fácil por causa da língua, não é só língua materna. Mas saiu bem. É muito difícil levar na português. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Pela disposição por tudo. Até nada. Bye, bye. Bye.